Pega a visão. Na madruga nós tava online, no ao vivo tava raridade. Encostei no estúdio, tinha uns quatro loucos. Fizemos hit que é de verdade, depois de barulhar a cidade. Convocamos as Frozen e tacamos fogo. Sabe, nós é simplicidade, só que a versatilidade. Traz a loira, a morena, que o cardápio é longo. Chega cheia de vontade, porque nossa sagacidade faz tu pula alto, nós é meio bruto. Fogo no puteiro, que nós vai fazer o salseiro. Sem brigar com as tuas amigas, senta quem chega primeiro. Fogo no puteiro, que nós vai fazer o salseiro. Sem brigar com as tuas amigas, senta quem chega primeiro. Vagabundo tira onda, ela quando me vê se habilita. Disse que a minha voz excita, eu de corintiana na cita. Bota na conta, não ganhei na mega ainda, nem tô testando minha sorte. Só que eles conspiram contra, elas transpiram quando vem por cima. Por isso que ele se morde, cê tá no colo do pai. Vai até as 3:30 da manhã, depois do baile tem mais. Vai, bola mais um na cidade hortelã. Cê gosta muito que eu sei bem, nós tem dinheiro pra fazer bagunça. Dançando funk ela vai além, nós lançando as barbas pras filhas da fogo no puteiro, que nós vai fazer o salseiro. Sem brigar com as tuas amigas, senta quem chega primeiro. Fogo no puteiro, que nós vai fazer o salseiro. Sem brigar com as suas amigas, senta quem chega primeiro. Fogo no puteiro, que nós vai fazer o salseiro. Sem brigar com as suas amigas, senta quem chega primeiro. Fogo no puteiro, que nós vai fazer o salseiro. Sem brigar com as suas amigas, senta quem chega primeiro. Pois senta quem chega primeiro, senta quem chega depois. Tô comendo a sua amiga, a inimiga já foi. Só porque tô com dinheiro de inteiro no puteiro. Escandalosa do escândalo, tá jogando pros maloqueiros. Então vai perigosa, joga a bunda até o chão. Já que o progresso tá pago, joga aí, não para não. Trouxe a joia, a raridade, pra minha beat de presente. Da viseira é o diamante, do brilho da sua corrente. Felina safada que não quer parar. Uma no café da manhã, uma no almoço e uma no jantar. Bem melhor ainda se a balinha consta. Uma 10 da manhã, uma 4:20 e outra no jantar. Fogo no puteiro que o boy chegou. Sem brigar com as tuas amigas, senta quem chega primeiro. Que nós vai fazer um salseiro. Oi, sem brigar com as tuas amigas, senta. Oi, sem brigar com as tuas amigas, senta.